Atenção, atenção. Procura esse time, vivo ou morto. Recompensa, R$20.000. Desde que essa namorada o largou, tentou fugir da realidade. Para o outro mundo ele entrou. Time cara, que situação é? De todos a fuga da realidade. Cara legal que virou ladrão, fazendo contrabando pela cidade. Me virou viciado em drogas, vive fugindo sem fora da lei. Crime, morte, violência, coisas que nunca imaginei. Time, cara, quero te ajudar. Estrago causado quando perde amor. Dessa vida você tem que largar. Seus sentimentos se resumem em dor. Time, larga nessa vida.